trovão clareou a escuridão. Eu temi, eu admirei como é grande o teu poder. Que bom andar do teu lado, ser teu amigo. Nas horas de perigo eu chamo, eu clamo o teu nome. Jesus, te amo mais que tudo na vida. Jesus, a fé move montanhas, cura qualquer ferida. Jesus, amo mais que tudo na vida. Jesus, a fé move montanhas, cura qualquer ferida. Um raio, um trovão clareou a escuridão. Eu temi, eu admirei como é grande o teu poder. Que bom andar do teu lado, ser teu amigo. Nas horas de perigo eu chamo, eu clamo o teu nome. Jesus, te amo mais que tudo na vida. A fé move montanhas, cura qualquer ferida. Jesus, te amo mais que tudo na vida. Jesus, a fé move montanhas, cura qualquer ferida. Jesus, a fé move montanhas, cura qualquer ferida.